Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Cá estamos para mais uma conversa a propósito de mais um livro. Hoje com um regressado às Madragoas. Ele já esteve por cá uma vez. Falo do António da Costa Neves. É uma convidada de hoje. António, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. Olha, eu quero perguntar-te, antes de começarmos a falar sobre este teu novo livro, como é que andas? Como é que tens passado os teus últimos tempos? Este último ano? Conta-me tudo, vá. Quero saber. Boa noite, obrigado por este convite, é um prazer muito grande voltar a estar neste estúdio, a falar para o nosso vasto auditório. Tenho muito trabalho, estou sempre ocupado, felizmente, tenho sempre vários projetos em mãos, mas estes últimos 3 anos, muito ocupado com este livro, que sendo um romance histórico, necessitou de muita pesquisa. Então foram 3 anos muito, muito trabalhosos, mas muito frutuosos, por outro lado, porque me deu muita satisfação. E aqui está ele, aqui está ele. Temos este romance em cima da mesa, novo livro do António da Costa Neves, de um lado os absolutistas de Dom Miguel, do outro os liberais de Dom Pedro, pelo meio um país mergulhado numa longa e sanguinária guerra civil. Chama-se precisamente Sangue de Portugal, o novo livro do António. Então como é que surgiu a ideia para escrever este livro, António? A ideia para escrever este livro nem foi minha, foi do meu editor, que depois de eu ter escrito cerca de 10 livros, este é o meu 10º livro publicado, ele encontrou em mim, ouviu em mim, algum mérito para escrever romances históricos. Talvez por causa da minha formação em história, mas a verdade é que dos 10 livros que escrevi, este é o 4º romance histórico apenas. Por conseguinte, tenho diversificado muito as temáticas que tenho abordado. Desde o primeiro, que foi sobre a guerra colonial, até este, que é sobre a guerra civil. Mas, de facto, este é o meu 4º romance e foi o meu editor, o Luís Corte Real, o meu editor desde a primeira hora. Este romance que, é publicado pela saída de emergência? É publicado pela saída de emergência, é o 8º publicado pela saída de emergência. Então, o que ele te disse foi: escreve um romance sobre essa guerra civil, foi isso? Conversámos sobre vários temas e entre os vários temas que ele sugeriu, eu achei interessante este, porque é um tema complexo. Durante 6 anos da Guerra Civil ocorreram variadíssimos acontecimentos que estão mais ou menos perdidos na memória das pessoas, e eu achei interessante voltar a este tema, enfim, que eu tinha estudado nos meus tempos de estudante. Era essa a pergunta que eu te queria fazer, ou seja, não estavas bem dentro deste tema, ou seja, exigiu de ti muita pesquisa. Exigiu muita pesquisa. Tenho uma ideia geral, mas muito imprecisa. Exigiu muita, muita pesquisa. Pesquisei em fontes originais, mais de 60 ou 70 fontes originais, privilegiei as fontes originais. No outro dia perguntaram-me também numa entrevista porque é que eu não tinha citado, não tinha estudado o Vasco Polido Valente. E eu cheguei à conclusão de que só tinha 2 autores vivos. Eu privilegiei as fontes originais, sei lá, mesmo falando de um autor já falecido, o Oliveira Martins. Se ele na deslocação das tropas liberais para a Galiza citava o Sá da Bandeira, eu fui ver o Diário da Guerra Civil do Sá da Bandeira, e assim sucessivamente. Privilegiei efetivamente as fontes. Há muitas memórias escritas, muitas cartas publicadas dessa época. Eu fico sempre curioso em relação ao como é que é esse trabalho de pesquisa. Onde é que foste, como é que te, ou seja, até onde é que tiveste de ir para ter contacto com alguns desses documentos? Há muitas bibliotecas. Mas, nós nem imaginamos a riqueza das nossas bibliotecas, não é? Há muitas bibliotecas, mas, por exemplo, a Biblioteca Nacional tem muita coisa já digitalizada. E uma pessoa não precisa, de ir ao Campo Grande para ter acesso. Por exemplo, o Lusturiano. O Lusturiano é médico, ele acaba por formar-se já depois, interrompe por causa da guerra o curso em Coimbra e acaba por se formar já depois da guerra. Mas a vocação dele é ser historiador e não médico. Então ele é uma espécie de historiador do regime. Tem duas obras fundamentais para a compreensão deste período. A História da Guerra Civil, que são 7 livros, dividido por 9 tomos, e a História do Cerco do Porto, que são 2 livros. E isso está digitalizado. Não precisei de ir à Biblioteca Nacional para ler esses livros. E muitos outros documentos que estão disponíveis na net. Mas muitos outros tive que ir às bibliotecas, ao Palácio Galveias, à Biblioteca Camões, à Biblioteca de Belém, a São Domingos de Rana, enfim, em Almada, também, e no Feijó, na Biblioteca José Saramago, encontrei muita coisa, muitos livros. E qual é que foi o ponto de partida para este romance? Ou seja, tu já tinhas o tema, mas como é que o tema se transforma em romance? Isso é interessante. Olha, conhecia uma bondade, uma ironia, um prólogo do... Gosto das palavras. Do Almeida Garrete, é atribuído ao Almeida Garrete. Eu nunca vi esta frase em nenhuma obra do Almeida Garrete, mas é atribuído pelo Almeida Garrete, que é aquela frase irónica: foge cão que te fazem barão, mas para onde se me fazem visconde. E ela é duplamente irónica, porque se for do Almeida Garrete, ele próprio bebeu da sua própria ironia, o veneno da sua própria ironia, porque já no fim da vida foi feito visconde. Eu pensava que ias dizer que foi feito cão. Não cão, mas foi feito visconde. Sim. E então foi a partir desta ideia, que é uma frase característica e definidora do século XIX, do período posterior à guerra civil, foi a partir dessa frase que eu construí o meu romance. Como? A partir de um barão, de um morgado, que é outra das características também do século XIX, mas aí os morgados, o Mozinho da Silveira acaba na terceira por lhes dar a primeira machadada, porque reduz os morgados, extingue muitos morgados, os que têm rendimentos inferiores a 200 mil réis anuais, eles são extintos, mas o baronato cresce exponencialmente. Era preciso pagar aos que tinham estado na guerra, os vencedores. E só a Dona Maria II, em 13 anos de reinado, dá título de barão e visconde a 243 indivíduos. E de fora ficou o Almeida Garrete, que só no reinado do Dom Pedro V é que é agraciado. E por conseguinte foi a partir de um núcleo, a partir de um baronato de província, que eu construí este romance. E já lá vamos então a saber mais detalhes sobre a trama deste livro, Sangue de Portugal. António da Costa Neves é o meu convidado. Olha, António, que te parece começarmos aqui as nossas escolhas musicais com Carlos do Carmo? Parece-te bem? Ótimo, uma grande homenagem aos 80 anos que vai fazer dentro em breve. Que lembras-te do Carlos do Carmo logo no início de carreira? Sim, lembro-me perfeitamente, acompanhei desde o início e estive num dos primeiros espetáculos que ele deu em Mafra, provavelmente em 1964-65. Olha, maravilha. Vamos então ouvir Carlos do Carmo. Como disseste muito bem, ele também neste ano de 2019 despede-se dos palcos e põe um ponto final na carreira, ainda a cantar muito. A verdade é essa, ele ainda está a cantar muitíssimo bem. E vamos ficar com... Olha, até tenho vontade, António, deixa-me dizer-te uma coisa, de ouvir só Carlos do Carmo hoje. Vamos só ouvir o Carlos do Carmo ao longo desta edição, assim como uma homenagem também. Okay. Ouvimos só Carlos do Carmo ao longo desta hora de Madragoas e vamos começar com este Meu Nome é Fado. Nasci do povo como lamento, fui pranto, mágoa e sofrimento. Fui a tristeza

se quer tanto. E depois de Meu Nome é Fado, ouvimos também esta Estrela da Tarde, de novo Carlos do Carmo, nas Madragoas de hoje. Madragoas em que converso com António da Costa Neves a propósito deste romance Sangue de Portugal. Voltamos então à trama deste teu livro. Foi difícil desenhar o romance entre a informação que tinhas, ou seja, conseguiste encontrar esse bom equilíbrio entre aquilo que é factual, aquilo que é dado histórico e aquilo que é romanceado? Sim, penso que sim. A minha preocupação era estar em todos os momentos e em todos os lugares onde os acontecimentos históricos iam ocorrendo. Ora, esse foi o trabalho mais difícil. Primeiro, as escolhas. O que é que realmente foi importante? É importante a usurpação, o momento da usurpação de Dom Miguel, o regresso do exílio para onde ele tinha ido depois da abrilada em 24, o regresso dele em fevereiro de 28, a usurpação. Era importante a revolta que se deu no Porto, era importante a Belfastada, era importante a fuga para a Galiza, era importante o barracão de Plymouth, onde em condições miseráveis os prófugos constitucionais liberais foram acolhidos em Inglaterra, era importante a Terceira, era importante Brest, Paris, era importante toda aquela juventude que foi obrigada a emigrar, como Alexandre Herculano, como Almeida Garrett, que são personagens do livro, não são personagens principais, mas são personagens. Aparecem também aqui esses nomes, não é? Que foram relevantes, como está o Marquês, na altura ainda Conde Palmela, como está o então Conde Saldanha, mais tarde Duque, e por conseguinte, esta escolha, e depois também o que acontecia em Lisboa com os bandos de caceteiros, o que acontecia com Dom Miguel, o que acontecia na corte, o que acontecia no Forte São Julião da Barra, onde os prisioneiros liberais foram atulhados em condições miseráveis às ordens do brigadeiro Terlo Jordão, e por conseguinte todas aquelas batalhas depois da Ceiceira, o Cerco do Porto, que é um ano, dura um ano, e por conseguinte todos esses acontecimentos eu tinha que ter personagens ficcionados que me pudessem ir contando, ou me permitissem contar o que ia acontecendo em todos esses locais. E, por conseguinte, tive que criar um conjunto alargado de personagens cuja vida vamos acompanhando, cujo percurso vamos acompanhando, a partir do tal núcleo que eu falei de Valmião, onde imperava o Barão de Valmião. E são os três moços da casa, filhos do Codel, filhos de um rendeiro, o afilhado que ele retirou da roda, de uma roda misteriosa, que nos vão permitir fazer o percurso de um lado e do outro da barricada, porque eu não queria apenas fazer a história dos vencedores, queria também estar do lado dos vencidos. E isso também me permitiu criar outras personagens que me permitiram esse desiderato. Aliás, pegando um bocadinho naquilo que estás a dizer, aqui na contracapa do livro podemos ler o seguinte: Sangue de Portugal é uma saga complexa e vibrante que acompanha o percurso sinuoso de Carlos Boavida, um jovem liberal que aspira a um Portugal mais moderno e cujos companheiros de batalha incluem nomes como Almeida Garrett e Alexandre Herculano, cá está, também são personagens deste teu livro. No campo oposto, acompanha uma galeria impressionante de miguelistas, como o capitão Tomás Alcaide, homem de ambição desmedida e crueldade ímpar. Depois de lermos isto, pode-se ficar com a ideia de que escolheste um lado, ou pois, não necessariamente? Talvez não seja uma forma mais feliz, mas eu não escolhi um lado, eu contei realmente o que aconteceu. Mas eu precisava de contar, por exemplo, as alçadas que foram constituídas ad hoc para julgar os que eram considerados, entre aspas, malhados, que era a designação pejorativa que os liberais tinham, jacobinos, franceses, enfim, o os amigos do brasileiro, porque não esqueçamos que Dom Pedro IV é Dom Pedro I, imperador do Brasil, e que a causa que estamos a analisar é a causa da sua filha, motivada pela abdicação que ele fez na sua filha, Dona Maria da Glória. Mas eu pretendi contar os dois lados. Naturalmente que há um lado que é perdedor, e há um personagem que é o Major Moita de Campos, que vai fazendo o seu percurso e que há de chegar a Major. Ele começa por Alferes. Permite-me, do outro lado dos vencidos, estabelecer um percurso que me permite, de certa maneira, conjugar nessa personagem o que foi o descalabro de um exército 10 vezes superior a um bando de maltrapilhos, dos quais, desses tais 7.500 bravos do Mindelo, que da Terceira vieram até às praias de Vila do Conde, menos de um terço eram portugueses. Tudo o resto eram mercenários, refugo das guerras que Napoleão tinha feito, desempregados, vadios e vagabundos, e foram esses indivíduos que, à custa de chicote na Terceira, foram feitos soldados. E esse bando de mercenários e de 1.000 e poucos portugueses venceram um exército 10 vezes superior, um exército que chegou a ter 80 mil homens. Como é que isso aconteceu? Essa é a história do livro. Ah, essa é a história do livro, ok. Essa é a história do livro, porque há um conjunto de equívocos. Posso dizer que logo o primeiro, o desembarque nas praias de Pamplido deixa alarmado os generais miguelistas que estavam no Porto. O general Santa Marta estava no Porto com uma força muito superior, mais de 10 mil homens, e dizem logo que a armada liberal era constituída por mais de 300 navios. Era mentira. Eram 30 navios e muitos deles eram umas chatas, uns lanchões. E por conseguinte, talvez houvesse apenas 4 ou 5 barcos. E eram barcos adaptados, que tinham sido adaptados. Por conseguinte, o general Santa Marta, ao evacuar a cidade do Porto, permitiu que Dom Pedro tomasse conta da cidade do Porto. Ora, a cidade do Porto é muito acidentada. Tem o Rio Douro de um lado e é muito acidentada. E acabou por ser relativamente fácil Dom Pedro manter-se dentro do Porto durante um ano. Houve logo aí o primeiro equívoco. A partir de alguém que disse que eram mais de 300 navios, e o general Santa Marta abandona. E por conseguinte, mas há muitos outros equívocos ao longo da história, ao longo destes 6 anos, até Evremonte, quando o Dom Miguel, enfim, o general que representava Dom Miguel, que era o Azevedo e Lemos, teve que assinar a convenção, não é? E que equívocos persistem em relação a esta época histórica? Depois da tua pesquisa e depois da escrita deste livro, certamente que ficaste com muitos mais dados na mão do que a maioria das pessoas, reconheces que existe sim alguns equívocos a propósito desta época? Há alguns mitos, digamos assim? Há sempre. Por exemplo, o Dom Miguel era acarinhado pelo povo. O povo revia-se no Dom Miguel. Não sei se pela pregação dos padres, se por qualquer outra razão, mas o Dom Miguel, de certa maneira, encarnava o genuíno português. Era fadista, era toureiro. Espera lá, Dom Miguel era fadista? Afadistado. Afadistado. Incrível. Era, eu ia perguntar toureiro. Se ele chegou a gravar alguma coisa para nós, não, passarmos aqui. Não, era afadistado. Sim. Esse é o período, já agora, só para dizer, sim, sim, é o período em que começa a aparecer as primeiras referências ao fado. Sim, sim. Aliás, eu tenho isso no meu livro. Há com referências nomes, fadistas com no nomes, teu livro. A Barbuda é referida como uma fadista da Alfama, a Rosa Calhandreira. Há algumas referências nessa época ao fado, que já se cantava nas tascas do Bairro Alto e em Alfama. Mas o Dom Miguel era enfim, o Dom Miguel e o Dom Pedro, nós temos que ver que eles foram criados no Brasil. Nasceram em Portugal, mas foram criados no Brasil, numa corte muito especial. E, por conseguinte, tiveram uma educação um pouco tropical. Não eram indivíduos bem formados, longe disso. Ainda por cima, o Dom Miguel era o menino da mamã, da Carlota Joaquina. Ora, a Carlota Joaquina caracteriza-se por não ter sido fiel nem ao marido desde a primeira hora, nem aos próprios amantes, que foram variando, desde o Marquês de Marialva, ou João do Ramalhão, etc, etc. Dom Miguel, Dom João VI, a propósito da filha, de uma das filhas, não me recordo agora qual delas, mas penso que foi a que casou com o Nunes de Severo, que depois foi Duque de Lolé, dizia que desde há 2 anos que não dormia com a rainha, quando a Ana de Jesus Maria nasceu. E por conseguinte, foram estes dois irmãos que enfim, submergidos pelos interesses da época, porque a Constituição de 22, que vem da Revolução de 1820, tinha criado apenas uma Câmara e os poderosos do reino sentiam-se esmagados, sem poder, e foram-se agrupando à volta da Rainha Carlota Joaquina, porque, ao fim e ao cabo, é ela que cria o chamado Partido Apostólico, de onde depois deriva os miguelistas, porque depois o Dom Miguel, sendo o regente e depois usurpando o trono, traz toda essa gente atrás dele. Enquanto o Dom Pedro estava no Brasil, vai protelando durante bastante tempo tomar nas mãos a barca da sua filha. Por um lado, não podia, porque os brasileiros também estavam a contas com com a sua independência, com o início da sua independência, e por conseguinte a assunção de Dom Pedro pela causa da sua filha acaba por ser muito tardia. Só acontece em 32, por conseguinte, já se tinham passado 4 anos. Conversas hoje com António. Ias acrescentar mais alguma coisa, António? Diz-me. Não. De certeza? Vê lá. Para já. Para já não. Mas estás à vontade, mas estávamos a falar dos equívocos. Exatamente, mas completa a tua resposta, a sério. O Dom Pedro aparece como herói, como grande herói. É porque normalmente quando se fala desta época histórica, é quase como se dividíssemos os bons e os maus, não é? Eram dois grupos de interesses. Uns, enfim, os adeptos do antigo regime, porque defendiam os seus interesses, as suas regalias, desde a alta nobreza à burguesia, que vivia de rendas, etc., e que tinha os monopólios, como o João Paulo Cordeiro, que tinha os monopólios do tabaco, e que até oferece um canhão extraordinário, uma peça de artilharia fantástica para atacar a cidade do Porto. Pronto, eles estavam todos a defender os seus interesses. Os liberais, que tinham fugido para o exílio, estavam interessados em regressar e tomar os seus negócios e as suas fazendas, isso é normal, e por conseguinte há ali dois grupos que têm interesses. E depois há os idealistas, normalmente à volta de muita gente que tinha estudado em Coimbra, como o Garrett e muitos outros, e que tinham bebido da Revolução Francesa e do Voltaire e do Jean-Jacques Rousseau, do contrato social e das cartas filosóficas, todos aqueles ensinamentos, que deu depois na liberdade, na fraternidade, na solidariedade, etc., aqueles dogmas da Revolução Francesa que eles tinham bebido, e por isso eram chamados de jacobinos e de franceses, pela outra facção. Precisamente em Coimbra tinham bebido esses ensinamentos e ao fim e ao cabo são eles que depois, quando acaba a guerra e o parlamentarismo se institui, não é? Porque isto é o início do regime constitucional em Portugal, que está também em causa aqui, que vão formar a ala mais radical da Assembleia. Dessa Assembleia. Da Assembleia, que vão formar essa ala radical e que depois estão nas revoluções que vêm a seguir, porque esta guerra é só a primeira guerra civil, porque depois ainda vem a Maria da Fonte, ainda vem a Patuleia, ainda vem a Revolução de Setembro, ainda vem Costa Cabral, até à Regeneração, que só acontece em 51, ainda há muita história por contar. Com hoje, muitos equívocos pelo meio. E hoje contamos esta história a partir do livro Sangue de Portugal, do António da Costa Neves. De um lado, os absolutistas de Dom Miguel, do outro, os liberais de Dom Pedro. Pelo meio, um país mergulhado numa longa e sanguinária guerra civil. Decidimos, assim, por mútuo acordo, ouvir Carlos do Carmo ao longo desta noite nas Madragoas, e é isso que vamos continuar a fazer. Neste caso, com este Por Morrer uma Andorinha. Parece-te bem, António? Muito bem. Vamos a isso então. Se deixaste de ser minha, não deixei de ser quem era. Se deixaste de ser minha, não deixei de ser quem era. Por morrer uma andorinha, não acaba a primavera. Por morrer uma andorinha, não acaba a primavera. Como vês, não estou mudado e nem sequer descontente. Como vês, não estou mudado e nem sequer descontente. Conservo o mesmo presente e guardo o mesmo passado. Conservo o mesmo presente e guardo o mesmo passado. Eu já estava habituado a que não fosse sincera, por isso eu não fico à espera de uma ilusão que não tinha. Se deixaste de ser minha, não deixei de ser quem era. Se deixaste de ser minha, não deixei de ser quem era. Vivo a vida como dantes, não tenho menos nem mais. Vivo a vida como dantes, não tenho menos nem mais. E os dias passam iguais aos dias que vão distante. E os dias passam iguais aos dias que vão distante. Horas, minutos e instantes seguem a ordem austera. Ninguém se agarra à quimera do que o destino encaminha, pois por morrer uma andorinha, não acaba a primavera. Por morrer uma andorinha, não acaba a primavera. Cais da ribeira, gaivota que anda perdida, sem encontrar companheira. O vento sopra nas fragas, o sol parece morango, e o Tejo baila com as vagas a ensaiar um fandango. canuta. Conheces bem quando há norte pela proa. Quantas docas tem Lisboa e as muralhas que ela tem. Canoa, por onde vais? Se algum barco te abalroa, nunca mais voltas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais. Canoa de vela panda, que vens da boca da barra e trazes na aragem branda os gemidos de uma guitarra. Teu arraio prendeu a vela, se adormeceu, deixá-la. Agora muita cautela, não vá o mar acordar. Canoa, conheces bem quando há norte pela proa. Quantas docas tem Lisboa e as muralhas que ela tem. Canoa, por onde vais? Se algum barco te abalroa, nunca mais voltas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais. Canoa, por onde vais? Se algum barco te abalroa, nunca mais voltas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais. Depois de Por Morrer uma Andorinha, ouvimos também estas Canoas do Tejo, Carlos do Carmo, nas Madragoas. Converso hoje com António Costa Neves. António da Costa Neves. Atenção, da faz toda a diferença. Autor do livro Sangue de Portugal. Estamos a falar então sobre este livro ao longo desta noite nas Madragoas e também a falar sobre um período histórico conturbado, um período conturbado da história do nosso país. António, apresenta-me melhor esta tua personagem, Carlos Boa Vida. Quem é que era este homem? Carlos Boa Vida pode ser considerado a personagem principal do livro. E nós vamos acompanhar o Carlos Boa Vida do princípio ao fim, desde que ele sai de Coimbra e regressa a Valmião e se revela ao padrinho, o Barão de Valmião, como defensor da causa liberal. É obrigado a exilar-se, faz um percurso normal porque junta-se às tropas que de Coimbra recuam até as tropas constitucionais, que de Coimbra até ao Porto vão agrupar-se no Porto, que depois da chamada Belfastada, a Belfastada o que é? Quando a Revolução em 28, na resposta que é dada à usurpação de Dom Miguel, muitos dos vintistas, isto é, daqueles liberais de 1820 que tinham feito a Revolução de 1820, se agruparam no Porto com algumas tropas, cerca de 4 mil militares, comandados por um brigadeiro Saraiva. Eles mandam vir, a junta que se constitui no Porto, manda vir todos os exilados mais famosos que estavam em Inglaterra. E de Inglaterra, num vapor, Belfast, vem o o Duque da Terceira, que na altura ainda não era Duque da Terceira, vem, era o Vila Flor, era o Conde de Vila Flor, vem o Marquês de Palmela, vem o Saldanha, enfim, vários, Barão de Rendufe, toda aquela gente, General Azeredo, General Setúbal, vêm, são 20 e tal generais e outras pessoas proeminentes do liberalismo que estavam no exílio e vêm. Só que 4 dias depois eles acabam por regressar no mesmo navio Belfast que os tinha trazido, essa mesma comitiva, cheia de contradições entre si, porque o Vila Flor que não queria ficar subordinado ao Saldanha e o Saldanha não queria ficar subordinado ao Vila Flor, eram ambos generais, e com questões mal resolvidas são obrigados a regressar. E a tropa não vai de barco, a tropa vai pela Galiza e é obrigada a pedir, enfim, acolhimento na Galiza. São muito maltratados pelos espanhóis, mas passado um mês conseguem, através de Lugo e da Corunha, conseguem ir para Inglaterra. O Carlos Boavida faz esse percurso. Chega à Inglaterra, está em Plymouth, de Plymouth acaba por ir para a França. Em França frequenta a Sorbonne, porque entretanto há ali 2 anos em que toda a gente espera pelo Dom Pedro, que ainda está no Brasil, e ele tem a possibilidade de aprofundar os seus conhecimentos, e isso vai levá-lo, inclusive, como à administração. Torna-se uma figura com algum relevo no ciclo do Duque de Saldanha, porque entretanto o Duque de Saldanha entra em conflito aberto com Palmela. Palmela é quem recebia o dinheiro dos brasileiros, porque tinha havido as indemnizações, tinham ficado decididas indemnizações pela independência do Brasil, e o Palmela é que recebia esse dinheiro dos brasileiros e ia governando esse dinheiro. Ele entra em conflito com o Duque de Saldanha. O Duque de Saldanha tem muitos amigos em França, a começar por Lafayette, Benjamin Constant, Neville, e ele consegue, para os 600 militares que vão com ele para a França, ele consegue um acolhimento muito, muito razoável, muito melhor que Palmela tinha conseguido em Inglaterra, porque a vida dos prófugos em Inglaterra é miserável. O barracão de Plymouth é uma coisa horrorosa, escreve-se muito, panfletos, nunca se escreveu tantos jornais, tantos panfletos, nunca houve tanta controvérsia como neste período na imigração. Impressionante. Escreveram-se muitos jornais. Garrett é um dos grandes panfletários da época. E então, como ia dizendo, só sim, para terminar, sim, sim. O Boa Vida faz todo esse percurso, vai para a Terceira, está na administração, é adjunto de uma figura importante, porque eu necessitava de ter alguém dentro do governo para falar sobre toda a alteração da legislação que o Mousinho da Silveira introduziu, porque esse é um dos fatores mais importantes deste período, a legislação do Mousinho da Silveira. Ele é adjunto do Mousinho da Silveira, e depois, enfim, faz o resto, está no Porto e faz o resto da guerra. E é uma das personagens... Mas há deste... mais, tem mais duas personagens, ou três, que... Com alguma relevância, não é? Quase tanta relevância... Como este Carlos Boavida. Como o Carlos Boavida. Pego de novo aqui na contracapa deste livro, António da Costa Neves, convidado esta noite das Madragoas, oferece-nos então um verdadeiro épico sobre a história de Portugal, onde vivemos todos os momentos fulcrais da guerra e seguimos muitas outras personagens extraídas do povo miserável, da aristocracia corrupta e da poderosa burguesia, enquanto enfrentam os problemas próprios da sua condição e da realidade de um Portugal dividido, falido e em guerra. O que é que este Portugal nos pode dizer a propósito do Portugal de hoje, António? O Marcos dizia que a história se ia repetindo, não é? Umas vezes como farsa, outras vezes como tragédia. Enfim, nós não voltámos a ter uma situação idêntica a esta, porque este é realmente, dentro da história de Portugal, dos quase 900 anos de história de Portugal, conflito interno mais violento. Uma guerra civil que durou 6 anos. Que durou 6 anos. Esta fase, como eu digo. Sim, depois esta ainda... Fase, esta fase. Porque até sequelas, à paz que depois virá com a alternância de poder, mais tarde ainda decorre mais alguns conflitos importantes. Mas é aqueles períodos a seguir às revoluções que são sempre férteis em movimentações políticas, até as coisas que depois se acalmarem. Isso aconteceu com o 25 de Abril, com o chamado PREC, processo revolucionário em curso, que demorou algum tempo até se estabilizar, não é? E aqui acontece a mesma coisa. Mas não há nada na história de Portugal idêntico a isto. Não, isto realmente foi uma coisa singular que mudou o regime. O regime anterior, o chamado antigo regime, e o regime constitucional que se instala nesta altura, não é? É o aparecimento dos partidos políticos, neste momento preciso. Não é? E este o assunto, então, deste teu livro, Sangue de Portugal. António da Costa Neves foi o convidado desta noite das Madragoas. António, queres acrescentar alguma coisa? Está tudo não, contado? Só dizer que foi um prazer voltar a esta casa, a esta nossa casa, que eu ouço sempre com muito agrado. Muito obrigado. Que é das rádios que estão fixadas no painel que estão do meu gravadas lá no teu carro. Que foi-se frequentemente. Muito obrigado. Eu que te agradeço, António, mais uma vez a tua presença aqui no programa. Uma edição da Saída de Emergência, este teu romance Sangue de Portugal, de um lado os absolutistas de Dom Miguel, de outro os liberais de Dom Pedro, pelo meio um país mergulhado numa longa e sanguinária guerra civil. É este o assunto do livro do António da Costa Neves, e despedimos-nos hoje felizmente numa cidade em paz. Vamos à boleia do Amarelo da Carris. Ótimo. Com o Carlos do Carmo. As Madragoas regressam amanhã. Para todos, um forte abraço. O Amarelo da Carris vai da Alfama à Moraria, quem diria? Vai da Baixa ao Bairro Alto, trepa a Graça em sobressalto, sem saber geografia. O Amarelo da Carris já teve um avô outrora, que era o Chora. Teve um pai americano, foi inglês por muito ano, só é português agora. Entram magalas costureiras, descem senhoras petulantes. Entra a verdade, os beliscos e as peneiras, fica tudo como dantes. Quero um de 15 para a Pampulha, já é mais caro este transporte. E qualquer dia mudo a agulha, porque a vida está pela hora da morte. O Amarelo da Carris tem misérias à sucapa que ele tava. Tinha bancos de palhinha, hoje tem cabelos brancos e os bancos são de napa. No Amarelo da Carris já não há, pode seguir para se ouvir. Hoje o pó que o faz andar é o pó do lava-lar com que ele se foi cobrir. Quando um rapaz empurra um velho ou se machuca uma criança, então a gente vê ao espelho o atropelo e a ganância que nos cansa. E quando a malta fica à espera é que percebe como é. Passa a pendura, o pendura que não paga e não quer andar a pé. O Amarelo da Carris já teve um avô outrora, que era o Chora. Teve um pai americano, foi inglês por muito ano, só é português agora. Quando um rapaz empurra um velho ou se machuca uma criança, então a gente vê ao espelho o atropelo e a ganância que nos cansa. E quando a malta fica à espera é que percebe como é. Passa a pendura, o pendura que não paga e não quer andar a pé.